Sóbrio, é preciso estar assim pra não alimentar as balas que ouço durante a noite. Será que eu estarei aqui? Ou vão ter que me tirar outra vez de outro freezer? E faz tanto frio aqui, ao menos não estou só. Vou com a tua de quem me leva e com outros que nessa guerra optaram por ser tão tolos quanto eu. Quem vai querer assumir toda a culpa só se está em cada um? A cumplicidade da dor vai ser o muro e proteção maior que cada filho teu não virá antes de descansar. Não.